rapaziada, cheguei, hein? Tô na área. Faz aquele pau maior que o samba não pode parar. Vambora. Cerveja chama outra cerveja, um samba chama outro e não dá pra parar. Trabalho de segunda a sexta, tenho uma família para sustentar. Eu gosto de um bom tira-gosto, de um bate-papo com a rapaziada. Mas o samba tá na veia, o que me contagia é o som da batucada. Mas o samba tá na veia, o que me contagia é o som da batucada. Um bate do alto lá no botequim. O mocotó é na pressão, o salaminho come é bom, a azeitona é opção, tem carne seca no feijão. Se é papo de bola, pinta discussão, e brigo com o Manel por causa do Mengão. Forma uma rodada para um carteado, botiquinha mesmo assim é tudo improvisado. O mocotó é na pressão, o salaminho come é bom, a azeitona é opção, tem carne seca. Chama outra cerveja, o samba chama outro e não dá pra parar. Trabalho de segunda a sexta, tenho uma família para sustentar. Eu gosto de um bom tira-gosto, de um bate-papo com a rapaziada. Mas o samba tá na veia, o que me contagia é o som da batucada. Mas o samba tá na veia, o que me contagia é o som da batucada. Um parte do alto lá no botequim, bato na garrafa feito tamborim. O mocotó é na pressão, o salaminho come é bom, a azeitona é opção, tem carne seca no feijão. Se é papo de bola, pinta discussão, brigo com o Manel por causa do Mengão. Forma uma rodada para o cateado, botiquinha mesmo assim é tudo improvisado. O mocotó é na pressão, mocotó é bom demais, meu pai, com a cervejinha. Aí o samba não deve acabar, vai até amanhã de manhã. Fiado.